Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Estamos de volta com o podcast do Camisa 23, senhoras e senhores. Sim, depois de um hiato, aí, o último podcast que a gente gravou foi depois do draft, eu e o Vini analisando o que rolou no último draft da NBA. Pós-temporada, a gente tirou o pé um pouquinho para dar aquela descansada. A gente leva bastante a sério o Camisa 23, acho que vocês conseguem perceber isso. E é sempre bom dar uma descansada assim que a temporada acaba. Mas também nem tanto assim, né? Porque depois já vem free agency, já vem draft, então a gente não, meio que não para. Esse agosto, setembro são os meses que a gente mais consegue parar um pouco e descansar. E agora estamos retomando aqui o podcast para falar sobre Carmelo Anthony, que é o novo jogador do Houston Rockets. Ainda não é oficial, porque o Carmelo está na África do Sul, onde rolou um jogo da NBA recentemente, aquele jogo festivo e tal. O Carmelo estava lá promovendo algumas instituições de caridade, como ele sempre fez ao longo da carreira. E segundo o Shams Charania, do Yahoo, o Shams Charania, na verdade, também vai ser free agent, né, daqui a um tempo. Segundo o Shams Charania, ele vai, assim que ele voltar da África do Sul, ele vai assinar com o Houston Rockets. Muito provavelmente vai ser um ano e 2,4 milhões, que é o salário mínimo da NBA. E nós estamos aqui para falar sobre isso, analisar sobre isso e debater sobre isso. Eu sempre, Caio Gaspareto, com Vinícius Guimarães e Renato Mantovani. Vini, por favor, dê as honras. E aí, Caio e Renato, como você bem disse, a gente está entrando no pior período no quesito basquete do ano. Mas também é um período para a gente descansar e retomar as energias para a temporada. O que nos resta para basquete é o Campeonato Paulista, né? Que nesse começo de fase de classificação é bem sofrível, então a gente fica numa abstinência aí de bons jogos. Dá para ver alguns, dá para matar a saudade no ginásio, mas não é a mesma coisa que um playoff de Paulista ou um NBB ou uma NBA. Então vamos bater um papo aqui sobre basquete até para matar essa saudade. E também, Renato Mantovani, como eu falei, por favor, Ren. Eu ainda tô no começo, quando você falou que a gente tá num hiato. Você tá falando bonito, eu tô gostando, Caio. É a faculdade, você é a faculdade viu? Muito obrigado. Você tá mudado agora, que você é um futuro jornalista? Você viu? Eu já sou um jornalista. Menino bonito, né? Nossa, quando eu crescer eu quero ser o Caio. Mas boa noite a todos, viu? É um prazer sempre estar aqui. E vamos falar um pouquinho de Carmelo, né? Que gera bastante assunto esse menininho aí. Bora. Então, só pra dar um recado aqui pra galera do podcast, a gente não parou 100%, a gente deu uma pausa no podcast só, mas eu tava em São Paulo durante as férias aí no mês de julho, a gente conseguiu juntar o Bulga pra gravar com a gente, e a gente também conseguiu uma parceria com o Botequim Bar e Grill, na região Zona Oeste de São Paulo, Perdizes, Pompeia, a gente conseguiu o espaço pra gravar, e a gente fez 3 vídeos... Dois deles já estão no ar, que são sobre a troca do Kawhi Leonard e do DeMar DeRozan, e sobre o DeMarcus Cousins assinando com o Golden State Warriors. Então fica aqui o recado para o público do podcast, é só acessar o YouTube lá, procurar por Camisa 23, que tem um vídeo bem, dois vídeos, né, no caso, bem, bem legais, no formato de podcast mesmo, bate-papo, com a participação do Ricardo Bugarelli, a gente conseguiu um lugar para gravar bem bacana. E fica aqui a dica, ainda tem um vídeo que já foi gravado do LeBron indo pro Lakers, só que ainda tá no processo de ser editado e ainda, a gente ainda não divulgou, mas aí como a gente já gravou tudo isso, a gente vai voltar pro podcast com já o Carmelo Anthony, que foi a, sei lá, a quarta principal movimentação da Free Agency. Então vamos lá, Carmelo Anthony, é só questão de tempo que vai ser um jogador do Houston Rockets. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês aí, eu gostaria que o Renato respondesse primeiro. Assinar com o Houston Rockets faz sentido pro Carmelo Anthony? Como é que vai ser esse novo passo da carreira dele, pensando só no jogador? Cara, você vê a passagem recente aí dele pro Oklahoma, não foi muito consolidada também, depois que ele saiu de Denver e foi para Nova York. Eu acho que a melhor solução para ele mesmo agora é ir pro Houston. Dos 30 times da NBA, eu acho que ele é o que melhor se encaixa, porque vendo a visão do técnico, Mike D'Antoni é o cara que, se vai encaixar o jogo do Carmelo, tem que ser com ele. Porque é um cara que é ofensivo o jogo inteiro, é um cara que pensa em bola de três, ele, né, não liga tanto para a defesa como liga para o ataque. E esse é o estilo de jogo do Carmelo, esse é o que ele precisa. Ele vai ter ainda, em comparação com o Oklahoma, dois jogadores do lado dele que são All-Stars, mas que precisam mais da bola do que o Paul George, por exemplo. Então o Harden e Chris Paul já dividem a bola. E o que eu acho que pode ser muito positivo pro Carmelo, como pode ser muito negativo, ele gosta de ter a bola na mão, né? Ele gosta de jogar no post, de ir pra dentro, essas coisas, mais ou menos, né? Porque ele tá com nojinho nessas últimas temporadas de atacar o aro. Mas eu acho que se for dar certo, é no Houston. O Carmelo já tem agora uns 33 anos, né? Já tá na idade de ir finalizando a carreira. Mas eu acho que ele ainda tem basquete, ainda pode ser o Carmelo encapuzado, né? O Rudy Melo, que todo mundo vê na pré-temporada, pós-temporada aí, que é um absurdo. E eu acho que ele ainda pode mostrar dentro de quadra que ele consegue ser um ótimo chutador, um cara consistente, que vai ajudar o Houston. E como eu falei, dos 30 times, o que eu vejo ele encaixando pelo estilo de jogo, pelo técnico, pelo time que tem em volta dele, é o Houston. E você, Vini, o que você acha dessa movimentação? Pra mim é a mesma situação do ano passado, né? A gente gravou um vídeo com o Buga, até lembrando aí que a gente fez 3 vídeos. No ano passado a gente fez uma live com o Buga falando exatamente sobre a situação do Carmelo e a situação do Irving. E a gente falou que ele precisava de abdicar da bola na mão, de ser a primeira opção no ataque, junto com o Westbrook e com o Paul George, para realmente esse trio dar certo. E não deu, né? A gente viu o Carmelo forçando muita bola, ele não se ajustando a ser um cara off the ball, igual a gente conhece ele no time dos Estados Unidos, que ele é muito, muito eficiente, matando bola, sendo solidário com os companheiros. E é isso que a gente espera para ele no Houston Rockets, né? Então, eu não acho que seja tão fácil assim para ele. Não acho que o Rockets melhore com ele, a gente até vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas pra ele, é a opção ideal, não só pelo estilo de jogo, que o Rê falou muito bem, mas também pela questão de ser um time contender, né? Um time que vai brigar pelas posições mais altas do Oeste, vai tentar desbancar o Golden State, e ele já tá em final de carreira e ele precisa ganhar um anel. Eu tô gostando que ele tá indo pra esses times, não tá querendo ser a estrela do time, ser líder de alguma equipe de um escalão mais baixo, mas tá indo pras equipes que podem brigar lá em cima pra tentar buscar um anel e não ser um monstro, uma lenda da NBA, que acabou ficando sem anel igual tantas outras que a gente conhece. Então, pra ele é super legal e espero que a gente consiga ver um Melo nesse final de carreira sendo efetivo, porque a gente não viu nos últimos anos, né? Faz tempo que a gente não viu o Carmelo do jeito que a gente viu em Denver e no começo de New York. O nome Carmelo Anthony é extremamente impactante, né? Tudo que ele fez na NBA, o jogo ofensivo dele é um absurdo, tudo que ele fez na seleção americana, medalhas olímpicas, acho que é o maior pontuador da história da seleção americana. Então, assim, às vezes a gente esquece por essas decepções recentes, essas temporadas sem almejar nada mais relevante, com algumas decepções. O Thunder na última temporada foi eliminado da primeira fase dos playoffs. Ele foi para Nova York com um hype absurdo, junto com a Amar'e Stoudemire na época, e o time não deu nem um pouco certo. Então, assim, o nome Carmelo Anthony é muito impactante, só que nos últimos anos, assim, perdeu um pouco de respeito, digamos assim, na NBA. E uma coisa interessante que o Vini falou também é o ambiente de Houston, né? Ele já chega para jogar junto com um grande amigo dele, que é o Chris Paul, todo mundo já sabe disso. E é um time de 65 vitórias, é o time principal da conferência, tirando o Golden State Warriors. Então, acho que é um ambiente favorável. E uma coisa também interessante que faz sentido pro Carmelo, dele assinar por 2,4 milhões, que é o salário mínimo da NBA, que o salário dele, a principal parte, vai ser paga pelo Atlanta Hawks, né? Na troca que ele foi envolvido, o Carmelo vai receber praticamente o contrato integral dele, 25, 27 milhões, e o Atlanta Hawks vai bancar esse dinheiro que fez a troca para se livrar do Dennis Schroeder e embarcou de vez na era Trae Young. Então, assim, faz bastante sentido pro Melo. É um dos melhores times disponíveis, se não for o melhor, que com certeza tem interesse nele. James Harden já postou o James Harden já postou foto, postou um gif do Carmelo matando bola, assim, parece que tá animado com a chegada. Então, assim, a gente tem muitas dúvidas. A segunda pauta que eu coloquei aqui é: faz sentido pro Houston Rockets? Eu queria começar dando minha opinião, assim, porque a off-season do Houston Rockets foi um pouco, assim, contestável, digamos assim, porque o time perdeu duas peças importantes na ala, o Trevor Ariza, que era titular já solidificado, um jogador que mata suas bolas de 3, o Houston é o time que mais chuta bola de 3 na NBA, sólido, tem uma boa defesa também, então encaixa direitinho no sistema, e também perdeu o Luke Mbamute, que voltou para o Los Angeles Clippers, né? O Ariza assinou com 1 ano pelo Phoenix Suns, recebendo 15 milhões, assim, Houston não conseguiu segurar. Então você tem a principal perda do time é justamente na defesa, porque você perde duas alas importantes justamente pelo quesito defesa, e recebe um jogador que, tudo bem, ofensivamente eu acho que ele encaixa, beleza, tem algumas restrições com relação ao jogo de costas para a cesta, que é uma área onde ele é forte e está completamente abandonado. A gente não viu isso em Oklahoma, no sistema que eles jogaram, e Houston é o time que menos joga no post, menos jogou no post na última temporada. Eu peguei os números aqui no site da NBA. O Rockets utilizou 2,4% das posses foram em post-up. É o terceiro time que menos usa na frente apenas do Utah Jazz e do Atlanta Hawks. Então, assim, isso é uma área que vai ficar, muito provavelmente, vai ficar abandonada no jogo do Carmelo. Eu acho que ele vai continuar flutuando na linha de três e chutando bola. Se ele tiver em dias bons, eu acho que ele vai ser um grande diferencial. Se ele tiver em dias ruins, vai ser o que a gente viu no final da temporada, nos playoffs, na série contra o Utah Jazz, que não dava para deixar o Carmelo em quadra no último quarto. Os minutos acabaram ficando com o Jeremy Grant, que estava entregando mais para o jogo, estava produzindo mais que o Carmelo Anthony. Então, acho que a principal preocupação no Houston Rockets é justamente a defesa, por essa reputação do Melo de não ligar muito para o lado defensivo, não se importar muito com o que está acontecendo lá. E acho que, assim, por mais que o ataque do Rockets seja sensacional, esteja extremamente encaixado com dois jogadores que jogam muito no um contra um, James Harden e Chris Paul, mas cuidam muito bem da bola, um pivô que encaixa perfeitamente no sistema, que é o Clint Capela, que já renovou. Mas, assim, eu acho que vai ficar faltando um espaço para o Carmelo Anthony. Não tem como ele jogar do jeito que ele quer jogar, com a bola na mão, sendo primeira opção. Tudo bem, isso ele já um pouco abriu mão. Mas os toques que ele tinha no post, ele vai continuar não tendo. Essa é a minha opinião. E a principal preocupação é no lado defensivo. O Petrovic, quando ele participou do ESPN League, o Petrovic, técnico da seleção brasileira, um dos temas era exatamente esse, né? Para onde o Carmelo Anthony iria. E ele falou uma coisa muito interessante, que não dá pra tratar o Melo mais como uma estrela. Eu acho que o Rockets tem que ter isso na cabeça, o Mike D'Antoni tem que ter isso, porque não dá pra você colocar o Anthony e adaptar o time, ou justamente colocar por causa do nome dele em quadra, porque a gente sabe que ele tem muitas restrições que os outros times vão se aproveitar. O jogo precisa estar de uma forma que ele possa entrar e que ele possa ser impactante em quadra, né? Então, eu acho que é diferente de um Chris Paul e um James Harden, que cada um dos dois tem que estar em quadra, pelo menos um dos dois, durante todo o período do jogo. O Melo não. Eu acho que ele deveria ser tratado como um jogador secundário. Um pouquinho mais que um role player, mas a importância dele não é a mesma de um franchise player, ele tá longe disso. Por diversos motivos. Acho que já dá pra falar de capacidade ofensiva, porque ele não é tão impactante, ele é previsível, ele força os arremessos. Na defesa, é o que você falou, num time de running gun é muito importante os alas serem atléticos e forçarem eles na defesa para justamente gerarem essas bolas de três que o Houston Rockets matou na última temporada, e ele não é um cara que vai fazer isso, né? Então ele vai ser mais um chutador, eu acho que ele tem que ser colocado numa função ali que ele possa ser o Carmelo Anthony de chute, e não ele ser colocado e o time seja modelado em volta dele. É isso que eu acho. Então, deixa eu só te cortar, Vini, rapidão. O que mais significa em tudo isso que você está falando sobre ele ser uma terceira opção, ou sobre ele ser tratado como, não ser tratado mais como a estrela que o nome dele carrega, passa muito por ele. Porque, assim, quando ele chegou em Oklahoma City, ele foi perguntado por uns repórteres lá se ele estaria aceitando vir do banco, e o Carmelo deu risada, assim, tipo, você sabe quem eu sou? Então, tipo, ele aparenta, isso é uma restrição que eu tô tendo com ele nos últimos anos, sempre respeitei absurdamente o Carmelo Anthony, mas parece que ele tá um pouco preso no tempo, assim, porque ele não larga o osso da reputação que o nome dele carrega, sabe? É claro que se ele chegar em Houston e se ele for utilizado como a primeira opção e que o time jogue em função dele, isso é um erro absurdo, porque muda completamente o que Houston joga. Então, assim, quem tem que entender o que está acontecendo é o próprio jogador, e deixar um pouquinho o ego de lado, né, em prol do time, em prol de uma equipe que quer chegar na final da NBA, que quer desbancar o time mais forte no papel, que é o Golden State Warriors. E eu vou mais longe e vou falar que se ele não se adaptar a esse Houston Rockets e ser o jogador que ele imagina ser, né, então um cara que para fazer, sei lá, de 15 a 20 pontos e realmente tá ali do lado do Chris Paul, do James Harden como líderes da franquia, o que ele não foi no Oklahoma City Thunder, ele vai quebrar a cara. E o nível de reputação dele, de consideração como um dos melhores jogadores da NBA, vai cair demais e ele vai se dar mal no mercado do ano que vem, né? Vai ser interessante ver isso, vai ser interessante como ele vai lidar com isso se as coisas não forem como as esperadas. Olha, eu concordo em partes com tudo isso que você está falando, Vini, de ser um jogador um degrau acima de um role player. Mas eu acho que, vendo no lado do Houston, se vale a pena, a gente pega quem o Houston pegaria hoje, se não fosse o Carmelo, por esse salário, ainda mais falando. Não, exato. 2 milhões. Olhando por esse lado, vale muito a pena. Sim, claro. Vale muito a pena, porque é um risco. Porque eu acho que o Carmelo, na cabeça do Houston, que nem é uma pessoa, mas tem uma cabeça, o Carmelo é 8,80. É o que a gente viu em Oklahoma. Tinha alguns jogos que... Eram raros jogos ainda, que ele jogava muito e conseguia, né, mostrar o basquete que a gente espera do Carmelo, mas a maioria dos jogos é de quebrar o time, é de tirar uma sequência de um Paul George que tava matando um monte de bola e o Carmelo do nada começa a pegar a bola para ele. Então é esse o problema, é esse 8,80 que a gente vai ter que ver o Carmelo e ele vai ter que se adaptar. O que vocês estão falando agora... Não adianta o Mike D'Antoni dar o sinal verde pra ele e falar, ó, você pode chutar, você pode fazer o que você quiser, joga o seu jogo. É o famoso ataque de 3 segundos que tem o Houston, né? Chega no ataque, se tá livre, chuta. Então o Carmelo vai ter que pensar e ver que não dá mais pra ele ficar... Errou uma bola, vou tentar a segunda? Beleza, tentei. Mas vou tentar a terceira? Não vou. Eu tenho o James Harden, eu tenho o Chris Paul do meu lado. Então eu acho que passa mais por ele... foi uma decisão boa para ele do que para Houston, porque para Houston é uma aposta. É, vamos tentar trazer o Carmelo, é a melhor opção que a gente tem por esse preço. Não dá para confiar em James Ennis vindo do banco, então vamos arriscar no Carmelo. É, vamos colocar ele com a segunda escalão, time reserva, começa a titular, mas joga mais time reserva. E o impacto defensivo no time, eu não sei se eu vejo tão grande, porque hoje eu colocaria o Carmelo para começar na 4. Coloco o PJ Tucker na 3, Harden e Chris Paul, beleza, e o Capela na 5. Eu colocaria esse time hoje se eu fosse o Mike D'Antoni. Então eu não sei, você tem um armador que marca muito, um 3 que marca muito, e o Capela que é ótimo defensor também. Então eu não sei que impacto, se ele teria um impacto tão negativo assim na defesa do time, óbvio. Você perde o Ariza para ganhar um Carmelo, você sente o impacto. Mas eu não sei se eu enxergo o Houston... tendo muito problema defensivo, não. Eu acho que eu daria uma... Se fosse de 0 a 10, eu daria uma nota 8 pro Houston ter pego o Carmelo pela... Não ter medo de apostar. Você já tá dando quase 40 milhões para dois jogadores. Você precisa ter ótimos jogadores também em volta, mas que não custem muito. Então, acho que o Carmelo era a melhor saída mesmo. É, olhando só numa perspectiva mais um pouquinho mais otimista, eu acho que se a gente pensar no Carmelo spot-up shooter, que é aquele cara que fica flutuando... que recebe a bola só para arremessar, que os outros criam para ele, no caso, eu acho que o Carmelo está bem servido melhor em Houston do que ele estava em Oklahoma, porque você tem dois ball handlers fantásticos, o James Harden, por exemplo, se ele cortar um marcador, vem uma ajuda, um passe extra, e Houston, assim como o Golden State, é um time que não tem medo de fazer um passe extra. Né? Então, se sobrar um Carmelo Anthony, por exemplo, aberto para chutar de uma zona morta, beleza. Justamente, acho que vão ter arremessos melhores do que ele teve em Oklahoma. Porque tanto o Chris Paul quanto o James Harden cuidam muito melhor da bola e são melhores criadores para os outros do que o Russell Westbrook e Paul George, por exemplo. Paul George é um ball handler para ele, não para os outros. O James Harden e o Chris Paul são tanto para eles quanto para o resto do time. Então, acho que nessa função de spot-up shooter, de Team USA, que a gente tanto fala... onde ele flutua, onde ele recebe, chuta sem medo, eu acho que o Carmelo tá muito mais servido em Houston do que em Oklahoma City. A gente viu isso, né? O quanto de bola que o Ariza matou. Começo do ataque, o Harden chama o pick and roll com o Capela, e o Ariza só fica parado. É essa a função que o Carmelo tem que entender, é só ficar parado. Se você ficar parado, o Harden vai cortar um, a ajuda vai chegar e ele vai pôr em você. Então eu acho que... Aí eu volto no que a gente tava falando no começo. Em questão de encaixe pro Carmelo, é lá que ele tinha que ter ido. Então... Se tem um finalzinho de carreira que o Carmelo pode conseguir alguma coisa, eu aposto que vai ser isso. É, e aproveitando o que o Caio falou, é interessante isso de ter mais criadores do que em Oklahoma, mas principalmente porque tem um Chris Paul, um dos caras mais inteligentes da liga, um cara que é amigo do Carmelo Anthony, então talvez isso possa ser uma motivação para que ele mude de mentalidade e realmente aceite uma função diferente da que ele teve na carreira toda. É exatamente isso que eu ia falar, o fator motivação, né? De você jogar com um integrante do Banana Boat, né? Que é o Chris Paul, que esse Banana Boat aí já é mencionado faz tempo, mas agora vai ter uma mini reunião, né? Então, assim, acho que vale algum um empurrãozinho a mais, né? Ele já teve problemas, por exemplo, com o Mike D'Antoni em Nova York, mas acho que vale deixar um pouquinho de lado pra você tentar brigar, pra chegar numa final. Porque, assim, o Houston é um time de final de NBA. Claro que o Golden State é um time sobrenatural pra liga atualmente, mas o Houston é um time que tem total potencial pra chegar na final. Pelo menos olhando só pro time, né? Se você olhar o adversário que ele vai enfrentar, aí complica um pouco. Mas, assim, é um baita elenco. E como o Renato falou, você perdeu dois alas importantes. Nessa altura do mercado, você precisa fazer alguma coisa. Porque ano passado você ficou a um jogo 7 de final da NBA. Então, assim, você precisa fazer alguma coisa. Daryl Morey é um dos melhores general managers da NBA e sempre vai atrás do que precisa. É, e só para deixar claro, eu vi muita gente falando, o Rockets trocou o Ariza pelo Carmelo Anthony. Não é bem assim, né? E o próprio Luke Mbamute. Porque eles, o Ariza teve um contrato fechou um contrato com o Phoenix Suns de 15 milhões e o Carmelo tá fechando por 2.4. E o Rockets deixou esses dois alas saírem por causa da renovação com o Capela, né? Que, pra mim, muita gente não percebe isso. E claro que o estrelato fica com James Harden e com o Chris Paul, mas todo mundo que acompanha, que analisa um pouco mais de basquete, sabe que ele é importantíssimo dos dois lados da quadra para Houston. Ele fechou por 87 milhões em 5 anos, então era uma prioridade para Houston, eles conseguiram renovar. Não dá para julgar a saída do Ariza e do Luke Mbamute, porque eles realmente precisavam e não dava para disputar título, disputar com o Golden State uma série de playoffs sem o Capela ali. Então, galera, para a gente fechar esse episódio aqui exclusivo sobre a movimentação do Carmelo Anthony, é claro, a gente está tirando um pouquinho a poeira dos podcasts, então a gente resolveu dedicar um episódio só pro Carmelo, então esse aqui vai ficar um pouquinho mais curto, mas eu já tô com alguns episódios em mente aqui para as próximas semanas. A gente vai falar também sobre algumas movimentações que a gente não comentou, e a gente quer fazer um podcast também só de perguntas que vocês vão mandar pra gente e que nós iremos responder. Então, assim, pode ser sobre qualquer coisa relacionada à NBA. Você aí que é ouvinte do podcast do Camisa 23 já pode ir pensando, e por favor não me mande perguntas do tipo: gostou do LeBron assinando com o Lakers ou alguma coisa boba dessa? Mande perguntas objetivas, interessantes, que gerem discussões. Isso. Exato. Então, pra gente finalizar aqui, Renato, Vini, qualquer um dos dois que puxar primeiro, vamos ver. O Houston Rockets melhorou com relação à última temporada, a versão 2018-2019. Melhorou, piorou ou tá no mesmo patamar? O que vocês acham? Eu coloco que tá no mesmo patamar. Pelo simples fato do que a gente falou até agora, o Carmelo indo ainda é uma incógnita. O time que a gente viu da temporada passada é um time absurdo, que, pra mim, minha opinião, ficou a um Chris Paul de ir pra final da NBA. E é um time que já tá no máximo, é um time que já dificilmente você melhora um time desse. Então, perdendo dois jogadores importantes e pegando um Carmelo que pode acabar destruindo, na melhor das hipóteses, eu coloco que o time continuou, tá no mesmo degrau. Que ainda, durante a temporada, a gente vai ver se caiu ou se melhorou. Mas hoje, faltando 60 dias pra temporada começar, eu digo que continuou no mesmo degrau. Eu acho que piorou um pouquinho, porque na melhor das hipóteses, o Carmelo Anthony não vai fazer muito mais do que o Ariza faria no ataque, e a gente sabe do impacto defensivo que o Ariza tinha, além do Luke Mbamute, na defesa. Então, que o Carmelo Anthony não vai ter. Então, acho que eles perderam dois jogadores, substituíram bem, mas não à altura para a importância do sistema ofensivo deles. Eu vou dizer que piorou também, mas eu também vou dizer que eu adoraria ter a minha língua sendo queimada. Porque, assim, o Carmelo é um cara que eu respeito bastante, por mais que os últimos anos dele tenham sido totalmente discretos, ou até nem discretos, mas, assim, mais negativos do que positivos. Mas, cara, eu quero muito que o Carmelo volte a recuperar. Tudo bem, não precisa ser o jogador que ele foi em Denver, não precisa ser o que ele fez em Nova York, mas, assim, eu quero que ele volte a ter um pouquinho mais de respeito ao redor da NBA e que ele volte a jogar um bom basquete, porque ele é um dos grandes nomes da história da NBA. Mas, assim, pelas perdas, eu acho que... E justamente também tem uma coisa também. A quantidade de dúvida que a gente tem com relação a esse time, o Renato mesmo falou, é uma incógnita. A gente tem uma dúvida de como vai funcionar dentro de quadra, de como vai funcionar com o Mike D'Antoni, que ele já teve ótimos e maus momentos. E assim, eu acho que justamente nessa narrativa de ser 8 ou 80, eu acho que ou o time fica forte e joga, talvez, quem sabe, de igual para igual com o Golden State Warriors, ou, assim, dá erradaço e aí vai ficar muito no, nas costas do Carmelo por ele ter chegado. É, a gente vai acabar... A gente, eu quero dizer, o fã de NBA no geral, o fã da NBA vai acabar esquecendo que o Rockets perdeu peças importantes e vai ficar falando, ah, o Carmelo chegou e o time deu ruim. Então, assim, se der ruim, é muito ruim. Então, assim, justamente por essa quantidade de dúvidas, o time vai ter mais tempo para trabalhar. A gente tá no comecinho de agosto gravando esse podcast, o Carmelo praticamente já é jogador do Rockets. Na última temporada, a troca que levou o Carmelo pro Oklahoma City Thunder foi no dia 25 de setembro. A temporada começou no dia 17 de outubro, então assim, é duas semanas para você trabalhar no sistema e foi assim, junta e vê o que dá na hora, e na hora deu muito errado. Então assim, acho que as duas partes, tanto o Carmelo quanto o Houston, já estão se preparando, tentando formular alguma coisa que seja do agrado de todos. E isso foi uma das coisas que o Melo reclamou também, que na última temporada ele chegou em cima da hora e foi mais ou menos uma loucura, aquela badalação, o Thunder quis criar um super time assim do nada. Tudo bem, o Sam Presti foi genial, as trocas que ele fez e tudo mais. Mas no papel tava da hora, o hype tava grande, mas na hora não deu nem um pouco certo. Então acho que isso é um fator interessante também. Os times vão ter. O time e o jogador vão ter mais tempo para trabalhar no mesmo sistema, né? Eu quero ressaltar o que você acabou de falar também. Eu tô muito, querendo muito que o Carmelo pare de ser meme, sabe? De botar uma foto de tijolo e falar, ô Carmelo, não sei o que. É lógico, você dá risada, você acha engraçado. Mas, cara, o Carmelo é um cara que tem medalha de ouro olímpica pra doar, assim. Então, quem quer uma medalha olímpica aí? O cara é um absurdo. O vídeo dele nas finais de 2009, 2007, com o Kobe, que o vídeo é sensacional. Que os dois times os dois jogadores ficam brigando, disputando espaço na defesa, no ataque. Cara, aquele vídeo, eu sou apaixonado por aquele vídeo. É muito da hora, é muito bom o vídeo. Então eu quero que... Eu tenho essa vontade de pararem de zoar um pouco o Carmelo também, como você falou. Eu não gosto de... Qualquer jogador da NBA, na verdade, eu fico um pouco de raiva quando começam a pegar muito no pé. Pro fã da NBA em geral, o Carmelo perdeu totalmente o respeito, né? Ou ele é tijoleiro ou sei lá o que. Ele não tem... Não tem respeito nenhum, mas pro fã casual da NBA. É, e eu acho que, assim, se der ruim, vai dar muito ruim pro Rockets, mas vai dar muito ruim pro Carmelo também. E eu acho que, assim, se a gente tiver um cenário que o Rockets não chegue a uma final de conferência ou perca de muito pro Warriors, e realmente o Carmelo não jogue bem, eu acho que vai dar pra bater o martelo na teoria de que o Melo realmente desceu um patamar, não é o mesmo jogador que antes e tá em fase final de carreira, sendo pouco efetivo dos dois lados da quadra. Isso vai ser muito triste, né? Pra todo mundo que acompanhou ele, pra todo mundo que é fã do cara, é fã do basquete, enfim. Eu acho que isso tá próximo de acontecer, sim. Se não for nessa temporada, vai ser nas próximas duas ou três. Galera, obrigado por ter ouvido mais uma edição do podcast do Camisa 23. Agora a gente tirou a poeira do podcast, como eu falei. Estamos voltando aos poucos, a NBA também já está aí há 67 dias para retornar. E fiquem de olho aí nas próximas semanas, nos próximos episódios. Obrigado, Rê, obrigado, Vini, e vamos que vamos. Muito obrigado, menino. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez essa noite aqui, viu? Um abraço a todos. Valeu, é nóis!